Eu lhe pergunto, o que uma mulher poderia fazer, deixada pela morte de seu marido com 5 crianças em seus braços, e 2 famílias da França que estavam pensando em tomar a coroa? Ela não foi compelida a papéis estranhos para enganar primeiro uma e depois outra, a fim de proteger, como ela fez, seus filhos, que reinavam sucessivamente por força de conduta sábia daquela mulher perspicaz? Surpreende-me que ela não tenha feito pior. Bem-vindos ao Promontório Estéreo. ...1519, Florença. A família que governava a cidade-estado era chamada Médici, e ao longo das gerações vinha alcançando grande riqueza e poder. Em 13 de abril nasce a filha do então governante Lourenço II de Médici, e da nobre francesa e condessa de Bolonha Madalena de Latour de Avernia. A recém-nascida era Catarina de Médici. O nascimento da garota fora comemorado pelos pais como se fosse de um menino. Contudo, a convivência entre a família durou pouco. Em 28 de abril do mesmo ano, Madalena morre devido a uma febre causada possivelmente pela peste, embora houvessem especulações de que a mulher estava com sífilis. O pai de Catarina também não vivera muito com a garota. Lourenço morre em 4 de maio de 1519. O casal que havia se casado em 5 de maio de 1518, em uma festa suntuosa, com um enlace arranjado pelo Papa Leão e Francisco I da França, estava agora morto e o futuro de Catarina incerto. Papa Leão e Francisco tinham planos diferentes para a vida de Catarina. Francisco pretendia tornar a garota membro da corte francesa, ao passo que o Papa queria casá-la com o filho bastardo de seu irmão e fazer com que o casal governasse Florença. Com o impasse, Catarina de Médici ficou inicialmente aos cuidados de sua avó, até que a senhora morrera em 1520, quando foi então realocada para a casa da tia Clarice Strozzi, onde permaneceu na companhia dos primos. Em 1523, o novo Papa Clemente VII leva Catarina para o Palazzo Medici Riccardi, onde a garota fica conhecida como a Pequena Duquesa, devido à sua reivindicação ao Ducado de Urbino. Com os conflitos de 1527 contra o regime de Silvio Passerini, que derrubou os Médici de Florença, Catarina fora feita refém e passou a ser colocada em uma série de conventos onde passara bons anos de sua vida. Mas Clemente, querendo recuperar Florença, pedira a ajuda de Carlos I da Espanha, que enviou tropas para montar cerco à cidade. O cerco se prolongando, vozes pediam que Catarina de Médici fosse expulsa da cidade e dada às tropas para que fosse abusada sexualmente. No entanto, A cidade rendeu-se em 1530 e Clemente levou Catarina para juntar-se a ele em Roma, onde, com olhos marejados, saudou-a alegremente. Porém, imediatamente passou a procurar um marido para a garota. Filas de pretendentes tentavam conseguir a mão de Catarina, garota pequena de estatura, magra e sem feições delicadas, mas que atraía muito a atenção dos nobres da época. A proposta que mais tentou Clemente veio de Francisco I da França, que ofereceu para o matrimônio seu segundo filho, Henrique, em 1533. O Papa não perdera tempo em aceitar, visto que Catarina, embora fosse nobre, era de origens mais modestas. Então, em Marselha, em 28 de outubro de 1533, Catarina de Médici e Henrique, Duque de Orleans, casaram-se em uma cerimônia extravagante. À meia-noite, o casal de jovens de apenas 14 anos de idade deixa a festa e vai até seus aposentos para cumprir seus deveres nupciais, segundo conta-se, na presença do pai de Henrique. Apesar da boa impressão que Catarina causara na corte francesa, a morte, em 1534, do Papa Clemente VII abala sua posição. O novo Papa Paulo III rompera a aliança com a França e deixara de pagar o dote da garota. Henrique claramente não tinha interesse em Catarina como mulher e abertamente teve inúmeras amantes. Uma delas chegara a gerar um filho, que Henrique reconheceu publicamente. Sem ter gerado filho algum em seus primeiros anos de casamento, Catarina via-se agora pressionada, visto que estava claro que Henrique não era infértil. Francisco, herdeiro do trono da França, contrai uma febre em 1536 e, por consequência, morre, deixando para seu irmão Henrique o dever de suceder o rei. A pressão para gerar um filho era agora maior do que nunca e fora discutida até a possibilidade de divórcio entre Henrique e Catarina de Médici. Desesperada, Catarina tentara todos os métodos que conhecia para engravidar, chegar até a beber urina de jumento. A despeito de tudo isso, Catarina de Médici engravidara e em 1544 deu à luz o tão esperado herdeiro, que recebera o nome de Francisco em homenagem ao rei. Depois da primeira gravidez, Catarina não encontrara problemas para fazê-lo novamente. Ao todo, dera a Henrique 8 filhos, 6 dos quais sobreviveram à infância. A linhagem dos monarcas franceses parecia então garantida. Em 1547 morre o rei Francisco I, e em 10 de junho de 1549 sobe ao trono Henrique II da França, com sua rainha consorte Catarina de Médici, coroados na Basílica de Saint-Denis. Como esposa de Henrique, Catarina não gozara de praticamente nenhuma influência política, além de ser ultrajada pelo rei por conta de seu relacionamento adúltero com Diana de Poitiers, a quem o monarca presenteara com o castelo que Catarina desejava. Além de durante banquetes e na presença de convidados, Henrique se sentar no colo de Diana, onde tocava violão ou acariciava seus seios. Ainda assim, Catarina continuava dando filhos a Henrique, até que em 1556 a mulher quase morre ao dar à luz gêmeas. Para salvar a vida da rainha, fora necessário quebrar as pernas de uma das crianças, que morrera em seu ventre. A outra menina morrera pouco depois do nascimento. Depois disso, Catarina nunca mais gerara filho algum. Durante as comemorações do casamento da filha de Catarina, Isabel e Felipe II da Espanha, um torneio de justas foi organizado. Ostentando uma bandeira preta e branca, as cores de Diana, Henrique II disputara contra Gabriel, conde de Montgomery. Conseguir atingir Henrique, que ficara preso por sorte na cela. Mas o monarca não se dera por vencido e voltou para mais uma volta contra o conde. Desta vez, a lança de Gabriel acerta Henrique no rosto e o rei saiu cambaleando do chão, todo ensanguentado e com lascas de madeira saindo de seu olho. Catarina e Diana, que assistiam à justa, desmaiaram ao ver o estado do rei. Depois de 10 dias de sofrimento, Henrique II morre, e desde então Catarina toma para si o símbolo da lança quebrada como seu emblema, com os dizeres: "Disso vêm as minhas lágrimas e a minha dor." Com a morte de Henrique, seu filho, Francisco II, assume o papel de rei um dia após a morte do pai. Embora o filho anunciasse em seus pronunciamentos que a opinião de Catarina era respeitada por ele como rainha e sua mãe, na verdade Catarina não recebeu oficialmente nenhum papel no governo do filho. Ainda assim, A rainha via-se suficientemente influente para tomar de Diana todas as joias que havia recebido de Henrique. Ainda que não tivesse todo o poder que desejava, Catarina conseguira manter a ordem durante o reinado do filho, que via-se em um embate religioso que o levaria a um combate que a rainha considerava injustificável. Desta forma, Catarina de Médici ordenou a prisão e execução de um dos fomentadores da intriga. Contudo, o rei Francisco sofre uma infecção em 1560 e por conta disso morre, fazendo com que a rainha firmasse um acordo para a libertação do prisioneiro, em troca da renúncia de regência do futuro Carlos IX, que pertencia a Antônio de Bourbon. Com a morte de Francisco, Catarina é declarada governadora da França. Meu principal objetivo é ter a honra de Deus diante dos meus olhos, em todas as coisas, e preservar a minha autoridade. Não para mim, mas para a conservação deste reino e para o bem de todos os seus irmãos. Ainda muito jovem, Carlos IX chorara durante sua coroação, e a rainha Catarina de Médici o mantinha muito perto, inclusive dormindo com ele. Na corte, Catarina enfrentava uma crise. O país estava próximo de entrar em uma guerra civil, já que os nobres agora mostravam-se insubordinados. O conflito religioso continuava, e todas as tentativas de dissolvê-lo eram infrutíferas. O estopim do conflito se deu quando o Duque de Guise e seus homens mataram 74 pessoas no que foi conhecido como o Massacre de Vassy. As vítimas huguenotes não se calaram e revidaram. Com um conflito armado entre cristãos e huguenotes, e sem ter a chance de conseguir trégua, Catarina dá ordem para suas tropas entrarem em guerra. E quando é alertada por um aliado dos perigos do campo de batalha que desejava visitar, a rainha ri. Minha coragem é tão grande quanto a sua. Em 19 de março de 1563, um tratado acaba com a guerra, e Catarina pode então juntar forças para retomar territórios que haviam sido ocupados pela Inglaterra. Quando Carlos IX atingiu a idade para assumir o reinado, mostrou-se pouco interessado no governo. Coube a Catarina então resolver os problemas que ainda decorriam como resquícios da Guerra Civil. Embora a guerra tivesse acabado, ainda existia muito derramamento de sangue. Também engendrava alianças políticas, casando suas filhas com filhos de nobres influentes, como a rainha de Navarra, Joana d'Albret. Joana morre quando vai a Paris para o casamento de seu filho com Margarida, filha de Catarina, e a rainha é acusada de envenenar. O casamento de Henrique III de Navarra e Margarida ocorre em 1572. Quando Gaspar II de Coligny é ferido no Louvre e tem um dedo amputado, Catarina jura vingança. Contudo, o que viria a seguir estava muito além de seu controle. Em 23 de agosto de 1572, o rei Carlos IX ordena: então matem eles, matem todos. Catarina esperava vingar Coligny matando todos os líderes huguenotes que ainda estavam em Paris. O massacre durou uma semana na cidade e estendeu-se por todo o país sem qualquer controle. O massacre de São Bartolomeu, como ficou conhecido, só acabou quando Navarra se converteu ao catolicismo e a rainha Catarina de Médici pôde então rir. Aos 23 anos de idade, Carlos IX morre e deixa Catarina mais uma vez presa em um conflito. Henrique, seu filho favorito, e o que seria o herdeiro depois de Carlos, havia sido nomeado rei na República das Duas Nações. Catarina escrevera então para Henrique: estou agoniada em ter presenciado tal cena e o amor que ele me mostrou no fim. Meu único consolo é vê-lo aqui em breve, como o seu reino requer, e de boa saúde, porque se eu fosse te perder, teria me enterrado viva com você. Henrique volta então à França para governar seu país. Contudo, não era um governante muito competente, dependendo de sua mãe até seus últimos dias de vida. Além disso, escolheu como esposa uma mulher que não estava de acordo com o que Catarina considerava uma boa esposa. O casamento não trouxera alianças políticas. Francisco, filho de Catarina e herdeiro de Henrique, já que este se mostrara incapaz de gerar filho, morre em 1584, e a rainha lamenta ter que ver mais um ente querido padecer. Eu sou tão miserável por viver o suficiente para ver tanta gente morrer antes de mim. Apesar de compreender que a vontade de Deus deve ser obedecida, de que Ele é dono de tudo o que Ele nos empresta, apenas repetece os filhos que Ele nos dá. A morte de Francisco trazia mais uma sombra à rainha. Não havia mais filhos homens de sua linhagem para suceder o trono de Henrique. Durante o governo de Henrique, Catarina viajou incansavelmente para pacificar a França, chegando a fazer uma viagem de 18 meses até o sul do país, de onde voltou com pompa e o reconhecimento do povo parisiense. A nova ameaça contra a paz da França era chamada Liga Católica, que tinha a intenção de colocar um representante seu no trono do rei. Henrique não tivera alternativa senão declarar guerra contra a Liga. Porém, sua força militar era menor e, portanto, teve que ceder às exigências da Liga. Henrique deixara sua mãe Catarina de Médici resolver as questões complicadas com os católicos. Em 1588, Catarina estava de cama, com uma infecção pulmonar, quando seu filho, Henrique, entra em seus aposentos e anuncia: "Por favor, me perdoe. Messias de Guissé está morto. Ele não vai falar de novo. Eu tive que matá-lo. Eu fiz com ele o que ele ia fazer comigo." Henrique havia armado uma emboscada contra um dos líderes da Liga, e em seus aposentos reais ordenara que sua guarda mergulhasse no líder suas espadas, assassinando-o. O rei foi assassinado em 1º de agosto de 1589 por Jacques Clément e fora sucedido por Henrique IV, casado com sua irmã Margarida. Antes da morte de Henrique, Catarina visitara o cardeal de Bourbon, dizendo-lhe que achava que logo seu filho seria libertado. Mas o cardeal gritou: "Suas palavras, minha senhora, nos levaram toda essa carnificina!" Catarina de Médici não pôde conter as lágrimas. Em 5 de janeiro de 1589... Catarina de Médici morre. Com a cidade de Paris nas mãos dos inimigos, a rainha tivera de ser enterrada em Blois. Rainha Forte, considerada a mulher mais poderosa da Europa no século XVI. Você conheceu a era de Catarina de Médici. Aqui no Promontório Estéreo. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 11 do podcast Promontório Estéreo. Ao fundo, você ouve We Are All One, de Angela e Jeff Van Dyck. Agradecimentos especiais aos amigos que emprestaram suas vozes para a produção deste episódio. São eles: Vitor Lopes, da loja Insight, Jaqueline Turbiani, Douglas Leite, do canal Douguras no YouTube, e John Rodrigues, vocalista da banda Mr. Grow, entre outros trabalhos. Todos aceitaram gentilmente gravar suas falas, e a isso eu sou imensamente grato. Os links para conhecer seus projetos se encontram no post desse episódio. Também quero mandar abraços àqueles que vêm comentando no site do Promontório Estéreo, especialmente ao Júlio Castaway, sempre presente, e ao Lucas Conrado, do podcast Papo de Mineiro, que também conheceu o programa por meio do podcast Os Comentadores, ao qual também sou muito grato pela divulgação. Ambos elogiaram o programa e complementaram-no com informações extras, o que faz com que a área de comentários seja uma extensão do episódio. O Lucas também trouxe dicas para melhorar os episódios, o que é de grande importância e faz com que eu saiba como me direcionar para entregar a você, ouvinte, programas de qualidade cada vez mais elevada. Para fazer como o Júlio e o Lucas e comentar no Promontório Estéreo, acesse promontorioestereo.com.br. Além da área de comentários dos episódios, lá você também encontrará o feed do podcast. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. Curta a página do podcast no Facebook. É o facebook.com/promontorioestéreo. E siga no Twitter. É o @promontestéreo. Caso queira dar uma opinião, fazer uma crítica, sugestão ou elogio, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorioestereo@gmail.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo avaliando o podcast na iTunes Store e principalmente apresentando os episódios para amigos que possam se interessar pela proposta. O crescimento do programa faz com que eu me sinta cada vez mais disposto a continuar trazendo novos conteúdos. Vale lembrar que está havendo um projeto muito interessante no Catarse para trazer o WeCast, um player de podcasts, para a plataforma Android. Acredito que para o Promontório Estéreo, que sempre traz referências a lugares e pessoas, este aplicativo poderá mudar completamente a sua experiência ao ouvir e, com o WeCast, ver as histórias que aqui são contadas. Para ter mais informações sobre o aplicativo e apoiar o projeto, basta clicar no link que estará no post deste episódio. Eu sou Fabrício Soares, e até o episódio número 12 do Promontório Estéreo.